donné, non pas les gars des chèques, mais mon donné, non. Com a mesma falta de vergonha na cara, eu procurava lento no seu último vestígio, no território da sua presença. Perder.